O rap de estreia, Respeito Prevalece, já começa a fazer eco nas rádios comunitárias. Com vocês agora, então, Código Fatal. Vamos levantar aí, rapaziada. E aí, B.A.? Aí, seguinte, rapaziada, boa noite. Aí, toda a rapaziada da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Aí, é o seguinte. Na periferia, morou? Não importa se você é branco ou preto. Não importa se você é crente ou católico, morou, mano? Só tem uma coisa que importa, morô? É o respeito. É o respeito que você tem que ter com a sua família, morô? É o respeito que você tem que ver com seus manos, morô? Esse é o verdadeiro respeito. Mas aí, não importa também se nós sejamos da Zona Oeste. É o respeito que prevalece, ladrão! Esse é o som da Zona Sul. É o som da Zona Leste. Esse é o som da Zona Leste. E também. Esse é o som da Zona Norte. Morou, mano. Esse é o som da Zona Oeste. Vem comigo, Guarani. Mano, virando com tudo na frente do bar. Isso é pouco, você tem que viver aqui. Brasilândia, Itaperaba, Morro Grande, Vista Alegre. É penteado. Por aqui, rapaziada, dando conta do recado. Mas graças a Deus, nessas quebradas sou bem considerado. Já vamos chegando perto do nosso terraço. Mais embaixo, dentro do buraco, é ali. Paulistano, mais um quilômetro. É Carumbé, vem a ver como é que é fulano, ciclano. Chega, chega que nada. Tem mais, tem mais quebrada. Vamos viajar dentro do trem. Vem que tem. Vendedores ambulantes vendendo seu produto. É bala, pipoca, salgadinho, refrigerante, sorvete e cerveja. Então veja, cara, aqui vende de tudo. Será que dá para encarar esse mundo? Você diz que é absurdo. Absurdo que nada. Cemitério de pelo isolado, jardim do Ru, do chumbo grosso por aqui. Você não é bem convidado. Caíras Franco da Rocha, Francisco Morato, Jacina de lado a lado. Na realidade, pontos cardeais. Tá tudo embaçado. Eu quero ouvir uma voz. Tá tudo embaçado. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. É quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. É quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Regressivamente vamos falar de Piquirice. Aonde estudo, moleque estuda na noia, loucura, alucinado, drogado. Pula o muro pra jogar, fliperama ao lado. É, no Solimpar, Vila Bonilha é lá. As vagabunda cabula na quinta nascer. Tá com os mano de carro equipado. As vagabunda andam pra cima e pra baixo. Enquanto a sua mãe pensa que sua filha é uma santa. Somente pra se conscientizar. Se liga, vamos lá. Jardim Rincão, Xangri-Lá, Parada de Tarva, quebrada forte, mas vamos lá. Sem mais chão, Casinha, Jardim Brasília, Coab, Peretuba, Cantagalo. É, fulano, foi aqui que eu fui criado. Aê, e por aqui é bala pra tudo que é lado. Vem comigo, vem. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. É quebrada, hein? Lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Respeito. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. E Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Mano se matando, se auto se destruindo, é de modo geral. Código Fatal. Dizendo quebrada de qualquer lado. Pan-americano, um pouco mais sossegado. Só macaco velho que da malandragem já se aposentou. Já se montou em Atremembé, Tatuapé, São Miguel, São Mateus, cidade Tiradentes. Itaquera, vacila. E te garanto é que vai dar no pé. Na Zona Sul nem precisa falar. Campo Limpo, Pirá, Jussara, Santa Mara, Taboão da Serra. Quebrada forte, o bicho pega. Santana, Jaçanã, Barueri. É isso aí. É o respeito que prevalece. Respeito que prevalece. É o respeito que prevalece, sim. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. É quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Qualquer quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar. Esse é o lema qualquer lugar que vá. Esse é o lema, em qualquer lugar que vá. Não importa a quebrada que você se encontra, mantenha o respeito, moro, mano. Respeita os manos da Zona Sul, Jardim Selma, Missionária, Capão Redondo. Aos manos da Zona Norte, Casa Verde, Vila Maria, Jardim Peri. Aos manos da Zona Leste, Coab 1, Coab 2, Itaquera, Vila Prudente. Aos manos da Zona Oeste, Parada de Taipas, Barueri, Carapicuíba. Esse é o salve de coração do grupo Código Fatal, DJ Bola, Mano Lakers e BA. E a todas as outras quebradas que não foram citadas, aí só Deus, paz. Aí, meu abraço. É ladrão, tô saindo fora, paz. É um abraço a Sorocaba.